Passaram 5 anos, até hoje eu choro. Lembro de você, olhando as fotografias. Uma lágrima desce, dói o coração. Sinto a sua falta aqui do meu lado. Mas foi Deus quem quis assim, não posso fazer nada. Tenho que me conformar com a sua partida. Passe o tempo que passar, a gente nunca esquece. 21 de fevereiro do ano 2000, uma tristeza imensa bateu no meu coração. Meu pai se foi, mas por quê? Foi logo você. Onde quer que esteja, esteja em paz. Porque aqui na terra só ficou a saudade. Lembranças, recordações, guardo até morrer. Pra me ficar em cima, junto com você. Um dia a gente vai se ver, pode acreditar. Pois Jesus é bem maior e me dá forças pra lutar. Não tem como te esquecer, tenho que me recordar dos bons momentos que a vida nos dá. No seu velório, muita dor e tristeza. Me lembro ainda, foi numa segunda-feira, 7 horas da noite, foi se despedindo, acabando de vez com o meu sorriso. Mas eu tenho fé que um dia vou te encontrar, poder te abraçar e poder te falar da dor que senti depois que você partiu. Muitas noites em claro, pensando em você. Não entendo porquê isso foi acontecer. Pergunto ao Senhor, peço explicação. Dói o coração ao saber que nunca mais eu irei te ver. Até hoje sua família chora falta, com saudades de você. Lembrança de você, de quem já se foi e não vai mais voltar. Lembranças tenho de você, de quem já se foi e não vai mais voltar. Lembranças na mente, bate forte o coração. Lembro daquele mano que infelizmente partiu. Não entendo por que aquilo foi acontecer. Logo você, o meu mano, logo você. Mas por que? Tento até entender, pois foi Deus que quis assim. Tento até conformar, mas o coração aperta. Aí parceiro, esteja onde estiver, eu oro por sua alma pra que esteja um bom lugar. Pois mais cedo ou mais tarde um dia vou te encontrar. Pra morrer basta estar vivo, eu tô ligado, já ouvi falar. Um dia trocando uma ideia, ouvindo só firmeza. No outro só tristeza, grande indignação. Uma mãe no sofrimento, uma mulher desesperada. Aí parceiro, não gosto nem de lembrar. Prefiro recordar aquele tempo na feira, tomando uma cerva, só parceiro, firmeza. Eu escolado, você e sua mulher, trocando ideia a tarde toda, o tempo voou. Há uns 2 anos atrás, sua mulher me disse que estava grávida de você. Mas que grande alegria, amor, o que era sério se tornou em casamento. Perto de vocês eu pude presenciar um rala danado pra sustentar sua filha. Pequena menina que chora a sua falta. 2 dias antes da chamada do Senhor, marcamos de tomar uma serva, mas a morte não deixou. Se despediu de sua mulher, deu um beijo em sua filha, disse que não demorava, só chegou a notícia. Triste contusão, levado as peças para o hospital de base. Um acidente de moto que ninguém compreendeu. Só um Deus de mistérios sabe o que aconteceu. Quase 1 mês internado na UTI de um hospital. Muita oração pra acabar morrendo de infecção hospitalar. A revolta da família é ruim de segurar, mas espero que esteja ao lado do Deus Pai, vigiando a sua filha daí do céu. Aqui vai o meu salve pro parceiro que partiu para os braços do Senhor. Lembranças tenho de você, de quem já se foi e não vai mais voltar. Lembranças tenho de você, de quem já se foi e não vai mais voltar. Eu quero nem saber no que aconteceu. Eu só sei dizer que mataram um mano meu. Amigo considerado um verdadeiro irmão, taxado como um malandro, um eterno vacilão. Cadê o amor de Cristo e a sua compaixão? Você pensou na dor da sua mãe, malucão. O sacrifício do seu pai ao vê-lo estendido no chão, sem vida na madrugada, compromisado então. Será que se fosse com um mano seu, vocês iam gostar? O juiz está chegando, o destino vai te condenar. Alguém pode te matar e na escuridão você vai se encontrar. Pense tudo aquilo que deixou pra trás: uma família, uma mulher, um jogo de satanás, um mal entendido, uma briga sem motivo. Levou o meu chegado a morrer de tiro. Podia viver de boa, escolher o seu destino. A recompensa do crime é cadeia ou caixão. A recompensa de Deus é a vida eterna no paraíso. Segura sua Bíblia e reflita em Jesus Cristo. Você verá que ele é o único caminho. E ele é o único caminho que invisto, eu sei. Escolhi o meu lado, vendi minha alma e não pensei. Eu podia viver de boa, escolhi morrer de tiro. Agora na escuridão, eu preciso de Jesus Cristo. Se tivesse uma nova chance, eu não queria morrer. Deixava de roubar, de matar, pode crer. Queria meus irmãos, minha mãe, minha família. Já era, tô condenada, eu perdi a minha vida. Cuidado contra a ira, não tenho mais saída. Perdi minha vida. Lembranças tenho de você, de quem já se foi e não vai mais voltar.